A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa noite, caros ouvintes da Rádio Boa Nova, e sejam bem-vindos a mais um programa A Escola e o Meio, uma produção do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa noite, locutores e convidados. Boa noite. You don't look down at me, girl, when I'm crying. You made me wanna live when I felt like dying. The way I converse back and forth with you is so inspiring. I sit back and look at the curves on you, I can't deny it. I can't deny love fly with you. I can't deny I can have with you. I can't deny I survive with you. I even like your attitude. I make a call up the Gucci for you. I get the act and I'm ruling for you. Call up the jeweler, go screw it for you. I'm feeling better, I knew it was you. You try to leave, catch an asthma attack. Times that we spend, we gon' cherish it. Change up the weather, I'm mad, relax. When in the room, see them star in the ceiling. Sit on the island, we cool, we chillin'. You got me thinking about buying the building. Ain't no more worry, this our resort. Tryna be modest, you making me stunt. Baby, don't smoke, but you roll my blinds. You keep me charged, cause you worried about it. Ain't no more problems, they overdone. You gave me life when my heart was numb. I need to sing you a song or something. Need you on my side. Need you on my side. Need you on my side. Need you on my side. Need you on my side. Temos connosco a professora Manuela Pinto, professora do primeiro ciclo e representante da Educação na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Oliveira do Hospital desde 2017. Atualmente, para além de comissária, exerce cumulativamente a função de secretária desde 8 de abril de 2022. Muito obrigada, Manuela, por teres aceitado o nosso convite e por nos dares o enorme prazer de estar hoje aqui connosco. Eu é que agradeço o vosso convite. desejando a todos uma boa continuação e de bom trabalho. Começaria por te perguntar, CPCJ, o que são? Portanto, as CPCJs definem-se como instituições oficiais não judiciárias com autonomia funcional que visam promover os direitos das crianças e dos jovens e prevenir e pôr termo a situações que podem afetar a sua segurança, a saúde, formação, educação ou desenvolvimento integral. Olha, Manuela, quais são as situações em que se considera que uma criança ou que um jovem está em perigo? Portanto, as sinalizações ou as comunicações de perigo podem chegar até nós, às CPCJs, de várias formas. Pessoalmente, portanto, as pessoas podem se dirigir às comissões de proteção e fazer uma comunicação de perigo pessoal, pedindo, se o entender, anonimato, e esse pedido é-lhe salvaguardado. Poderão também fazer alguma comunicação de perigo por telefone ou por e-mail, e a partir daí as CPCJs intervêm em situações de perigo, tais como quando uma criança está abandonada ou entrega a si própria, quando sofre maus tratos físicos ou psíquicos, quando também é vítima de abusos sexuais. Como todos vocês também compreendem, que não recebe os cuidados de afeição adequados à sua idade ou à sua situação pessoal. Há crianças que são obrigadas a atividades excessivas de trabalho ou inadequados para as suas idades. Também há crianças e jovens que estão expostos a situações que podem pôr em perigo ou afetar a sua segurança física e ou emocional. Crianças ou jovens, em suma, em comportamentos que também podem pôr em causa a sua integridade física ou psicológica, nomeadamente quando estão expostos a situações de violência, quando consomem substâncias ilícitas, como drogas, consumo de álcool ou outras situações em que se expõe ao perigo. Nestas situações, as CPCJs abrem processo e só podem intervir com o consentimento expresso dos pais ou da pessoa que tem a guarda, de facto, da criança. Nestas situações também temos que ter a não oposição da criança ou jovem com idade superior ou igual a 12 anos. E normalmente, quais são as entidades que sinalizam esses casos e quais são as situações mais problemáticas? Ana, isso é uma boa questão. Há várias entidades que nos sinalizam ou que nos fazem comunicações de perigo. Da análise estatística do ano de 2023, a GNR foi a entidade que mais nos sinalizou comunicações de perigo, nomeadamente situações de violência doméstica, em que as crianças são também elas vítimas de violência doméstica. Depois tivemos o agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital como a segunda entidade de primeira linha que mais nos sinalizou situações, nomeadamente de absentismo, indisciplina. Normalmente são estes dois as situações mais comunicadas à comissão. Depois também tivemos as entidades de saúde, as maternidades, os centros de saúde, entidades de primeira linha, como é o rendimento social de inserção, o SAS, que é o Serviço de Atendimento Social aqui do município de Oliveira do Hospital. Portanto, são uma série de entidades de primeira linha que nos vão comunicando situações de perigo. Atendendo que os vizinhos, os particulares, estão cada vez mais atentos às crianças, aos jovens e às suas problemáticas, também temos a ter um número crescente de sinalizações por parte de vizinhos ou de particulares. Normalmente as pessoas se fazem essas comunicações anónimas, as quais são respeitadas, sempre também com receio de que alguma possam também eles ser vítimas de alguma, como poderei dizer, alguma retaliação por parte dos vizinhos. Esse anonimato é sempre respeitado e, portanto, a partir dessa comunicação, as CPCJs fazem todo um processo de avaliação diagnóstica. Pronto, infelizmente já vimos que realmente o número de casos que são sinalizados são muitos, mas quais são as maiores situações ou as situações que vos são mais sinalizadas neste momento? Certo, muito bem. Neste momento, ou no presente ano civil, a CPCJ de Oliveira do Hospital tem uma média de 72 processos ativos mensais. É um número considerável. As situações que mais nos são comunicadas são pela GNR, como disse há pouco, de violência doméstica, em que as crianças também elas são vítimas. Depois temos um segundo fator, que é a negligência. Que é a negligência parental, que pode ser depois dividida em vários fatores, a nível da saúde, a nível de supervisão e acompanhamento familiar, a nível da escola, portanto, são a nível de cuidados de higiene, muito bem, de higiene. Portanto, a negligência é a segunda fatia das comunicações que nos são sinalizadas. Temos também as crianças que são expostas a comportamentos por parte dos progenitores ou quem tem a guarda, de facto, deles. Portanto, depois da violência doméstica, a negligência é a segunda maior fatia das comunicações que nos são ou que nós recebemos. Dentro da negligência temos a negligência grave, temos algumas situações. Temos depois a negligência ao nível educativo, de saúde, de supervisão e acompanhamento familiar. Temos também outras situações de maltrato físico, de maltrato psicológico e também de crianças e jovens que assumem comportamentos que afetam a sua integridade física e psicológica, nomeadamente o consumo de estupefacientes, álcool, drogas, o gaming, o abandono escolar, o insucesso escolar, todos esses comportamentos que são o próprio que intervém nessas situações. Temos também situações em que as crianças são negligenciadas de uma forma muito grave. Normalmente estas situações são-nos sinalizadas, algumas delas, pelas maternidades, de crianças de famílias estruturadas e que precisam logo à nascença de um olhar muito atento por parte da Comissão de Proteção de Crianças. Pronto, isso são de facto casos realmente graves que eu própria não tinha noção. E a minha questão é mesmo, portanto, referiu aí quais é que são os maiores que acontecem no Conselho, mas estamos a falar de realmente muitos casos, ou seja, em valor absoluto, são realmente muitos casos no Conselho, porque se forem, é realmente um cenário drástico. Não, eu comecei há pouco por dizer que temos uma média mensal de 72 processos ativos. Mesmo assim. Pronto, com diversas problemáticas. A maior fatia é, sem dúvida, a violência doméstica. Depois as outras áreas, digamos assim, que são com menos abrangência. Uhum. É um facto que toda a sociedade deve estar atenta a este fenómeno de violência doméstica, porque ele existe e cabe-nos a todos nós, sendo um crime público, de o denunciar. Uhum. Pronto. Por isso é que eu há pouco também referi que os vizinhos, as famílias estão cada vez mais atentas e já temos um número considerável de comunicações por parte dos vizinhos. Mas, portanto, estes 72 processos que recebem por mês são... Uma média, não é? Certo, uma mas média. Dizem respeito só aqui ao Conselho de Oliveira. Só ao Conselho de Oliveira do Hospital. Que é um número muito elevado. Exatamente, ou seja, sim. Podemos inferir que todos os meses há queixas de violência doméstica, por exemplo, no Conselho. Praticamente todos, sim. Pois, eu de facto não tinha mesmo noção disso. Pois, eu acho que nenhum de nós tinha essa noção, não é? Que há tantos casos e estamos nós este ano na comemoração dos 50 anos do 25 de Abril e como é que é possível que situações destas, eu até iria arriscar a dizer que têm vindo a aumentar. Porque não tem havido diminuição. Sim, os números, os valores em média mantêm-se. O que significa que os jovens, as crianças, precisam de ser educados para assumirem um comportamento mais ativo na defesa das suas liberdades individuais, enquanto pessoas, enquanto, por exemplo, namorados ou companheiros de alguém. Perceber que são seres individuais, com as suas liberdades e garantias, e que ninguém tem o direito de ultrapassar essa liberdade. É um facto que nós também vamos assistindo, e também temos alguns processos na Comissão, de violência no namoro. O facto do companheiro ou do namorado estar constantemente a pedir o telemóvel, a contar os likes, a dizer que não pode falar ou responder à mensagem que um colega lhe envia. Tudo isso são questões que devem fazer questionar o namorado ou a namorada ou o companheiro de que alguma coisa não está bem, portanto não está a respeitar a nossa individualidade. E essas situações começam muitas vezes no namoro. E o que é que acontece? Os jovens e não jovens, há mesmo adultos, pensam que estas situações que ultrapassam. Houve-se muita a ideia de que ele ou ela mudam. Não, as pessoas não mudam. Nós é que temos que nos fazer valer dos nossos direitos enquanto pessoas. Eu, por acaso, agradou-me o facto de tu dizeres que a maior parte das denúncias, das sinalizações, têm sido feitas por parte da GNR. Porque eu recordo-me que há alguns anos eu fui diretora de turma e tive dois ou três casos bastante complicados com alunos da minha direção de turma, e nessa altura as pessoas não faziam queixa, ou seja, não relatavam aquilo que se passava com os vizinhos. E porquê? Porque eu acho que ainda continua muito o mito de que a CPCJ, quando intervém, é para retirar crianças às famílias. E, portanto, as pessoas continuam, diria eu, pronto, fiquei agradada agora pelo facto de tu dizeres que realmente que têm sido muitas denúncias feitas pela GNR. Mas há uns anos não era assim, Manuela. Sim, é um facto, o mito de que não, entre homem e mulher, eu não meto a colher. Cabe-nos a nós, as gerações mais novas, destronar estes mitos, porque a violência doméstica é crime público, portanto temos todos o dever de denunciar. E por isso é que a sociedade, as comunidades, os nossos vizinhos estão cada vez mais atentos e mais responsáveis também das suas obrigações. Por isso é que temos também, como eu disse, os vizinhos, a comunidade em geral, a fazer essas denúncias. A escola, sendo um espaço privilegiado onde as crianças e os jovens estão, não é? É nas escolas onde nós encontramos os jovens. Cabe também aos professores e à escola, sendo entidades de primeira linha, também fazer um papel de prevenção junto dos nossos jovens e também de denúncia, e que muito, muito bem os diretores de turma e os titulares de turma deste concelho estão de parabéns, porque têm feito um papel extraordinário na prevenção, no trabalho enquanto diretores de turma com os seus alunos. Mas ainda há um grande caminho a percorrer. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu queria também perguntar-te, embora já tenhas referido, como é que todos nós devemos atuar para proteger as nossas crianças e os nossos jovens? Portanto, como eu disse há pouco também... Desculpa, quando eu digo todos nós, tu falaste em professores, mas eu acho que mesmo os alunos, com os amigos, com os colegas, com toda a gente que vem na escola e que convivem todos os dias, se calhar há situações, que, nomeadamente de bullying, que eles observam, que eles... Eu não me canso de dizer que as crianças, os jovens e a comunidade em geral devem denunciar, denunciar e denunciar. Quando estamos perante situações, nomeadamente os jovens e até crianças que estão na presença de situações de bullying, deverão sempre dirigir-se aos professores, aos pais, que são as pessoas que estão atentas que serão as que estão empoderados para os poder ajudar nestas situações. As crianças que normalmente que são vítimas de bullying, que não denunciam, que têm medo de se expor, normalmente têm um grande sofrimento, não só psicológico, muitas vezes também físico. E, portanto, será muito importante que os pais, os educadores, os responsáveis pelas crianças, os encarregados de educação, os professores, no fundo, toda a comunidade, estar atenta a estas situações e quem de mais perto convive com as crianças e com os jovens, perceber também os sinais de que se alguma coisa não está bem com o jovem ou com a criança, perceber o que está a acontecer. Às crianças e aos jovens, dizer-lhes que devem ter sempre com os professores ou com alguém com quem sintam afinidade ou que se sintam bem para denunciar estas situações. Nós também só podemos resolver estas situações e outras, quer nós, entidades de segunda linha, quer a escola, quando as crianças e ou os jovens se sentem seguros com os professores e com os adultos que com eles lidam. E quem é que faz parte das CPCJs? É uma pergunta muito interessante. As CPCJs são compostas por um conjunto de pessoas que representam várias entidades. Portanto, há um representante da educação, há um representante da saúde, um representante do município, um representante das forças de segurança, um representante das instituições de caráter governamental e não governamental, cidadãos eleitos pela Assembleia Municipal, um representante do Instituto de Emprego e Formação Profissional e da Juventude, que no caso das CPCJs de Oliveira, da CPCJ de Oliveira do Hospital, é o representante dos escuteiros. Muito bem. Portanto, as comissões estão divididas em duas modalidades, a modalidade restrita e a modalidade alargada. A restrita é a que vai fazer gestão de processos, gestão processual, e a alargada é a que tem mais a função de encontrar ações de prevenção junto da comunidade. Bem, Manuela, nós teríamos, é um assunto que daria muito mais para nós conversarmos. Eu queria também dizer-te o seguinte, portanto, durante o mês de abril, mês da prevenção dos maus-tratos na infância, foram várias as atividades desenvolvidas, quer pelo município, quer pelo nosso agrupamento, com o objetivo de sensibilizar toda a comunidade para esta temática. Eu gostava que nos falasses um bocadinho dessas atividades. Pronto, o mês de abril é o mês internacional da prevenção de maus-tratos na infância e, como tem sido a panágio aqui da CPCJ de Oliveira, temos sempre um conjunto de atividades que se desenrolam ao longo do mês de abril em parceria com entidades de primeira linha, nomeadamente o Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, a Escola Profissional Hepto Oliva, as IPSS, com valência de infância, nomeadamente creche e jardins de infância, os clubes desportivos que têm a seu cargo a formação, as juntas de freguesia, que também têm um papel muito importante na divulgação dos direitos das crianças e chamar a atenção à comunidade em geral para esta temática e, portanto, nesse sentido, agradecer a todas as entidades de primeira linha que connosco colaboram, que ao longo do mês de abril vão fazendo uma série de atividades alusivas ao tema. Nós, CPCJ, em parceria com o município, organizámos no dia 5 de abril um seminário subordinado ao tema Famílias do Século XXI. No dia 4 de maio, ainda também no âmbito do mês da prevenção dos maus-tratos, irá decorrer na Biblioteca Municipal um workshop dirigido a pais e educadores sobre estilos de liderança parental, portanto, uma reflexão sobre as relações entre pais e filhos, os problemas e alternativas. Portanto, estão todos convidados a estar presentes no dia 4 de maio na biblioteca, das 9 às 11 da manhã. Para além destas duas atividades, iríamos no dia 30 de abril fazer a tradicional caminhada azul, que é pelas ruas daqui da cidade, que iria culminar com a formação de laço azul. Devido às condições climatéricas que não foram favoráveis, esta atividade irá ser realizada na próxima terça-feira, pelas 10 horas, que também estão todos desde já convidados, que terá início no Largo Ribeiro do Amaral. Para terminar, citaria uma frase preferida pelo Papa Francisco: trabalhemos juntos para que as crianças nos olhem sorrindo e mantenham um olhar límpido, cheio de alegria e esperança. Manuela, mais uma vez, muito obrigada por teres estado connosco. Foi, sem dúvida, um gosto enorme ouvir-te e conversar contigo. Eu que agradeço o convite, porque prevenir e proteger é da responsabilidade de todos nós. Put things in this proper perspective. The way I look at you niggas, make it easy for me to cook up you niggas. I was a crook before you niggas even got in the picture. You think you vanished away and erased out my sister. You think I'm supposed to look at you hoes like my sister. You fought my bro behind my back and I wasn't tripping. Can't bear my feelings when you don't get my vision. Spinning chicken on pigeons, some things getting ridiculous. The streets malicious, but I know I got better wishes. Cross-examining my kindness, Royal Your Highness. Put the work in, go berserk, it's perfect timing. Fancy bitch, wanna ride in double R. That look will bring out who you is, who you are. I go off until I beat it. Yeah. I go off until I beat it. Beat it. Man. That look will bring out who you is, who you really are. Eating Waffle House, diners requesting caviar. She gets so drunk, her vagina tastes like Capsule Azor. I almost kept it cold, but static and turned her to a star. I took her bowling on the tools because the block was hot. We did some shrooms, she did some whippets with a few of the vibes. She see the twilight on my stones, it's fucking with her eye. I'm gone, but I'm in my right mind. Back on a flip phone, knew not to discuss the business. Lil' dog came home, we did it without a witness. She can't pop out whenever she wants, she need permission. Gotta be exquisite, that be a part of my religion. Ride and stay committed, or beat it. Fancy bitch, wanna ride in double R. That look will bring out who you is, who you are. I go off until I beat it. Yeah. I go off until I beat it. Beat it. Man. You believe in love, girl, forgive me for my sins. Make your heart stop if I give you too much attention. Too much star power, turn a lover to an enemy. Went asleep, the sun was out, now it's dark again. So that bitch kick rocks, cause she don't know how to chill. Bitch don't mean nothing to me, not even more than a pill. My fingers is filthy for counting these dirty bills. I'm king of the mountain, a crib worth 400 mil. Bitch, it ain't no Uber service inside the field. Sneaking on the logo, I forgive. She can't pop out whenever she wants, she need permission. Gotta be exquisite, that be a part of my religion. Ride and stay committed, or beat it. Fancy bitch, wanna ride in double R. That look will bring out who you is, who you are. I go off until I beat it. Yeah. I go off until I beat it. Beat it. Man. Boa noite a todos, estamos aqui mais uma vez para a rubrica da música, acompanhado pelos mesmos de sempre, o Sebastião e o Duarte. Olá. Olá. Hoje trazemos-vos um álbum relativamente novo. Já vimos um bocadinho tarde, mas é. Mesmo assim, continua um bocadinho na ordem do dia, eu diria. Sim. We Still Don't Trust You, o segundo álbum de... do Metro Booming com o Future. Ordem do dia, como quem diz, não é? Foi 12 de Abril. No... Dia 12 de Abril. Certo, mas... estamos no final do mês. Já quase que irrelevância, sinceramente. Relativamente. Porque não é um álbum assim tão bom. Pronto. Estás errado. Nós acabámos de ouvir Alt Myself. Feature, é uma feature com o The Weeknd. Sim. Nós gostámos bastante da participação dele. Acho que, pelo menos eu acho, que ele adicionou se calhar mais vida à música, diria. E foi muito relevante, sim. Eu não sei se tu estás a ser sarcástico, tu és malandro. O álbum foi irrelevante, mas continuamos. Pronto, The Weeknd já nos habituou. Sim, ele dá sempre um brilho a qualquer música que ele esteja. Sim, já nos habituou a estas participações, eu diria. A segunda música que vamos ouvir é Beat It. Beat It. Eu quando vi aquilo, eu pensava mesmo que ia ser uma diss track ao Drake. Tipo direta. Pois, porque Michael é? Jackson e assim, porque, mas. Tu comparas com Michael Jackson, não é? E depois tu comparas com o Prince. É, eu cheguei a ficar entusiasmado. É? Já agora, é importante dizer que este álbum tem features como The Weeknd, Chris Brown, Brownstone, o Ty Dolla Sign, J. Cole, que nos surpreendeu bastante. Nós não vamos colocar essa música porque tem 7 minutos. Pois. Mas um rapaz. Um artista que estava do outro lado. Das equipas, vamos dizer assim. De repente participa no álbum do outro lado. Também temos Lil Baby e A$AP. Sim, nós na verdade nós nem falámos, mas agora temos de ir aqui numa tangente. É que desde o que nós falámos de We Don't Trust You, já saiu a diss track as duas diss tracks do Drake, não é? A primeira, que foi Push Ups, que saiu oficialmente depois de ter sido leaked umas duas semanas antes, não é? Yeah, por aí. Pronto, eu acho que foi uma excelente diss track, na verdade. Uma coisa que eu não, uma música que eu não esperava por parte do Drake. Mas, eu não acho que vocês têm outras opiniões, não é? Eu não gostei muito, sendo sincero. Eu achei um bocadinho artificial, mas que era isso também. Estou a julgar o homem pelo seu trabalho, não sei. Bem, eu tendo a concordar mais com o Ricardo, porque até... em termos musicais, aquilo não tem nada. Aquilo é uma diss track, aquilo não é suposto ser música. Vamos lá ver. Like no fundo, aquilo é música, não é? Sim, mas o intuito é ser uma diss track. E a nível lírico, que é o que interessa numa diss track, está excelente. Isso mostra mediocridade. Não, o beat não é, nem é mau. Não é tipo, nada pomposo. O beat fica na cabeça. E ainda por cima. Não é nada pomposo, não é assim, suposto. É surpreendente. Não, ele diz muitas coisas. E a quantidade de pessoas, o leque de pessoas que ele tem de responder numa única música, e ele faz isso de uma forma bastante decente, boa, na verdade. Ele só respondeu a 4 e deixou o resto para responder a dizer que estão a todos a atacar ao mesmo tempo. Porque não. É verdade, mas não podes dizer isso. Não, não propriamente. Ele não foi só 4 pessoas, que 4 pessoas é que tu. Foi o Metro, foi o Rick Ross. O Rick Ross, o Kendrick, Weeknd, foi o Future. Weeknd. O Future até foi. E o Kendrick. O Kendrick. O resto disse todo que é 21. Está certo, pronto. Está certo. Depois veio outra diss track dele. Sim. Foi... Drop In Giving Fifty. Sim. Não, mas não. É então mesmo. Então foi com os AIs do Tupac e do Snoop Dogg. Sim. Taylor Made. Sim. Achei aquilo só foi... desrespeitoso. Pronto. Foi de novo outra diss track. Foi feita por ele. Que tinha... foi fingido por inteligência artificial que tinha o Tupac. Eu acho que ele está a ser processado por causa disso. Não, acho a que do o não, não é o Snoop Dogg. O Snoop Dogg acho que até dá endorse. Mas o Tupac, a família do Tupac e o estate do Tupac não gostaram. Naturalmente. Voltando. Eu achei que foi uma boa diss track novo, mas pronto. Ok. Voltando ao We Still Don't Trust You. Eu achei, não vou dizer fascinante, eu não gosto nada disto. Um álbum com 25 músicas. Sim, foi um exagero. 25 músicas. Mas vamos só acabar de falar das músicas. Exato. Eu aqui diz 25, peraí. São 25. Pronto, a próxima música é Nobody Knows My Struggle. Exato. Falem vocês mais dessa, que eu pessoalmente não me chamou tanto. Epá, foi o... Acho que foi o Eduardo que escolheu. Eu gostei desta música, na verdade. Não dá muito o que dizer. É só... Todas as músicas são um bocado parecidas em geral. Todas com assim um beat eerie, a produção do Metro. Muito mais R&B do que rap, mas sinceramente até eu... Sim, tivemos eu, alguns super, exemplos eu gostei desses, bem sim. mais de músicas que actually eram hip-hop do que as músicas que eram R&B. Quase todas eram R&B. Uhum. Mas, não sei. Se calhar não és tão fã, eu diria. De R&B és mais... Future em R&B, não. Não tem faz sentido. Isso, não tem. Eu penso que até funcionou muito bem, muito pelo contrário. Penso que ele até brilhou mais do que no álbum anterior, que foi muito mais rap. E foi muito menos monótono muito e muito frio. Mais diferente. Último, e muito mais o, consistente. Dizer que o álbum, o I Don't Trust You foi um álbum de rap, até isso é um bocado puxado. O rap é tão fraco. O rap é. É mumble rap. Não, não é mumble rap, diria, mas também sim. Não tem grande energia, não tem grande. Aquilo quase não é rap. Não tens de uma forma tão pura. Então, assim. Pronto, as minhas expectativas pelo menos eram que este álbum iria aumentar nessa energia, aumentar, mas pelo visto não. E foi por outro lado. A última música foi Show of Hands, que tem mais a Proggy. Sim, só escolhi. Não, é um artista interessante, escolhemos é muito mais interessante. Não sei se alguma vez já ouviram algum álbum dele, mas ele tem bons álbuns. Long Live Days é grande álbum. Gostei bastante. Bem, avaliações finais deste Epá, ano? Eu sou incapaz de dar mais de 5, 4,5. Se é um álbum extremamente grande, eu diria que este álbum é monótono, mesmo que tenha algum interesse a nível novo da R&B. O Future não tem talento nenhum para isso. A voz dele não é agradável aos meus ouvidos para uhum. cantar. É isso, mano. E tu, Duarte, o que é que tens a dizer? Eu discordo completamente. Eu nunca consegui ouvir Future. Tanto que no álbum anterior eu simplesmente tive de passar a maior parte das músicas porque aquilo não se dava para ouvir. Neste aqui foi completamente diferente. As músicas eram diferentes. Tinha um alma, dava para se distinguir, dava para ouvir, esperar por mais e continuar a ouvir. Eu dou. Um 8. Eu gostei bastante. Eu acho que eu fico mesmo pelo 5-6. Eu não me chamou tanto, lá está, foi um álbum enorme. Eu não tive 3, 2, 1. Eu não tive tanta. Não consegui reter tanta música. Gostei de umas 6, 7 e ficou por aí. É forgettable e também não tem assim grandes bangers. Exato. Como, pelo menos o Idon Dorsa tinha Like That. Que foi um banger completo. E que está ainda no top sim, global. Sim, sim, sim, sim. Foi uma excelente música. Este, pronto, mais low-key, eu percebo. Nem todos os álbuns têm de ter bangers, mas... Mas fora isso, também, fora essa música nesse álbum, também não houve mais nada relevante, basicamente. Bem, eu não concordo é plenamente, mas... É discutível. Pronto, e ficamos assim por esta semana. Obrigado a todos. Muito obrigado. Até a próxima. Don't nobody know my struggle. Yeah, hasta la la vista, baby. Committed to the gang, Elsa Johnson. Slank cocaine, yeah, nigga get money. Dippin' in a powder bag, feeding nostril. Heard you dippin' in the mighty bag, cause it's popular. Dirty jean, nigga, in the trap with my trousers. I got money, I got power, heard your daddy was on that powder. Don't you cabana when I was confronted. Now we go shopping, we go out the country. I'm sitting on the yacht, it look like Dubai. These bitches surrounding me like I'm a god. They know them, they got it, they know that I'm fly. They know that I'm high. They know that they fuck with me, gotta be by. Yeah, she gotta be by. You thinking I started this shit and then when we gon' finish, you gotta be crazy. You know that them pissing, them killers, them hustlers, them dealers, you know who they raise. Ay, they say that them feds, they coming through sweeping, they tryna put all us in cages. Once that I finally made it, mama, I finally made it. Yeah, don't nobody. Don't nobody. you know with that needle. I'll shoot you myself like you got diabetes. I know that you need it, so I'ma give it to you. You know that I'm leaning, so nigga, give it to me. I got my activist raw, and it's uncut. I'ma cook up this raw, it was untouched. By the time you see the final cut, it's a movie. By the time that hoe get to you, she a groupie. Rockefeller niggas, this shit was free bands. Asalaamu Alaikum, I got my whole clan. Ethiopian bitches, yeah, they from the motherland. Yeah, don't nobody, don't nobody, don't nobody, don't nobody, don't nobody, don't nobody, don't nobody, no more struggling. E agora passamos às nossas rubricas habituais. Ana Ribeiro hoje vai iniciar a apresentação de um novo instrumento musical, o violoncelo. Chorai arcadas do violoncelo, convulsionadas, pontes aladas de pesadelo, de que esvoaçam brancos os arcos. São versos retirados do livro Clepsidra, de Camilo Peçanha. Olá, ouvintes da Rádio Boa Nova. Vamos iniciar o violoncelo com uma breve apresentação. O violoncelo é um instrumento de cordas que se toca com um arco que é feito de crina de cavalo e de madeira. O violoncelo é um instrumento musical que também é acompanhado por um piano, que foi o nosso primeiro instrumento apresentado no programa A Escola e o Meio. No próximo programa irei falar dos tipos de violoncelos que existem. A Matilde, neste programa, não vai sugerir a leitura de livros, mas vai falar-nos do Dia Mundial do Livro, das suas origens e motivações. Ler mais é saber mais. Assinalou-se no passado dia 23 o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor. E como não podia deixar passar esta data em branco, venho contar-vos a história deste dia. O Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor é uma celebração anual que ocorre no dia 23 de Abril. Esta data foi escolhida pela Unesco, em 1995, para homenagear os livros e os seus autores, promovendo, ao mesmo tempo, o prazer da leitura, a publicação de livros e a proteção dos direitos autorais. A escolha do dia 23 de Abril é simbólica por ser a data de falecimento de Miguel de Cervantes e William Shakespeare, em 1616, dois ícones da literatura mundial. Além disso, é também a data de nascimento ou morte de outros escritores notáveis, como Maurice Druon, Vladimir Nabokov, Joseph Pla e Manuel Mejía Vallejo. A origem do Dia Mundial do Livro remonta à Catalunha, onde, em 1926, foi comemorado pela primeira vez a 5 de Abril, data do nascimento de Cervantes. No entanto, em 1930, a data foi alterada para 23 de Abril, dia da morte do autor. Esta data também foi escolhida como base na lenda de São Jorge e o Dragão, adaptada para honrar a velha tradição catalã, segundo a qual, neste dia, os cavaleiros oferecem às suas damas uma rosa vermelha de São Jorge e recebem, em troca, um livro, testemunho das aventuras do heróico cavaleiro. Em todo o mundo, o Dia Mundial do Livro é marcado por diversas atividades que visam incentivar a leitura e a valorização dos livros como ferramentas essenciais para a educação e transmissão de cultura. Livrarias, escolas, bibliotecas e outras instituições culturais organizam eventos, descontos em livros e campanhas de doação para celebrar esta data. Os livros têm sido, ao longo da história, veículos fundamentais para a disseminação do conhecimento e da cultura. Obras como Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, Dom Quixote, de Cervantes, Romeu e Julieta, de Shakespeare, entre muitas outras, são exemplos da riqueza literária que contribui para o desenvolvimento intelectual e emocional da humanidade. Assim, o Dia Mundial do Livro é uma oportunidade para reconhecer a importância dos livros na nossa sociedade e para refletir sobre o papel vital que os direitos de autor desempenham na proteção das obras e no incentivo à criação literária. É um dia para celebrar a literatura e para se comprometer com a promoção da leitura como uma janela para o mundo e uma ponte para o conhecimento e a imaginação. E, como dizia Saramago, a leitura é, provavelmente, uma outra maneira de estar em um lugar. O texto de José Ribeiro é sobre a tela verde, uma ferramenta bastante popular no ramo cinematográfico. Olá a todos. Hoje venho falar-vos sobre a tela verde. O chroma key, popularmente conhecido como tela verde ou azul, é uma ferramenta bastante popular no ramo cinematográfico e televisivo. Durante a confusão de superproduções, provavelmente já deves ter assistido a filmes de Hollywood, que utilizam essa técnica para trazer mais versatilidade para a película. Além disso, essa é a ferramenta extremamente útil para os produtores que pretendem usar imagens artificiais para compor os seus cenários. evitar grandes deslocamentos de estúdios e requer mais liberdade para brincar com a imaginação. Na sua crónica política nacional, a Mafalda traz até nós o livro do momento, Identidade e Família, com a abordagem da reação política à apresentação deste livro e com a apreciação crítica da mesma, Guerras do Alecrim e da Mangerona, dos tempos modernos. Os conteúdos do livro Identidade e Família, da autoria do ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, estão a ser alvo de amplas críticas pelas redes sociais, especialmente por deputados da esquerda, que repudiam as opiniões antiprogressistas e conservadoras, bem como a própria associação do nome de Passos Coelho à obra. Através da rede social X, a deputada Isabel Moreira referiu-se ao antigo líder social-democrata como o pai de André Ventura, recordando o passado do líder do Chega como deputado do PSD, a Loures, quando Passos Coelho estava à frente do partido, e desejando um bom dia para os chalupas, agora encabeçados pelo ex-primeiro-ministro. No lado do Bloco de Esquerda, numa partilha da reportagem do Expresso sobre a obra, a deputada Isabel Pires condenou o apresentador que nem esconde ao que vem. Passos Coelho destruiu muitas famílias sim quando cortou de forma cega salários e pensões e mandou emigrar tantas pessoas. Disse disso ele sabe bem, atirou. O livro Identidade e Família reúne contributos de 22 nomes da direita mais conservadora portuguesa e inclui textos contra aquilo que consideram ser a destruição da família tradicional e a imposição da ideologia de género. A obra também tem partes em que considera que a disforia de género está associada a várias patologias psiquiátricas, algo que já foi reputado pela Organização Mundial de Saúde e em que se contesta a convicção de que as senhoras foram sucessivamente oprimidas e desprezadas. Há também várias condenações sobre a eutanásia, o direito ao aborto, o casamento e a adoção por casais do mesmo sexo, a legislação que facilita o divórcio e os influencers digitais que fomentam a orientação das pessoas são também alvo de críticas. Portanto, este é sem dúvida um livro polémico, preocupante e que parece que representa um retrocesso civilizacional, ainda para mais tendo em conta que foi escrito pelo ex-primeiro-ministro e sabendo nós que ele ainda se pode candidatar a mais cargos públicos em Portugal. O tema da intervenção de hoje da Diana é as tendências da moda para o verão. Um estuário colorido, leve e refrescante é a sugestão. Olá, boa noite a todos. O verão está quase a chegar e hoje vamos falar sobre as tendências de moda para o verão, que normalmente costumam ser marcadas por peças leves, cores vibrantes e estampas tropicais. Algumas das tendências mais populares para o verão incluem tons pastel. Cores suaves, como rosa, azul, verde e amarelo, são perfeitas para os dias quentes do verão. Peças em linho. O linho é um tecido leve e fresco, perfeito para o verão. Vestidos, blusas e calças em linho são escolhas certeiras para a estação. Mangas bufantes. Detalhes como mangas volumosas estão em alta, trazendo um toque feminino e romantismo aos looks de verão. Sandálias rasteiras. As sandálias rasteiras são um calçado essencial para o verão, garantindo conforto. E por último, bolsas de palha. As bolsas de palha são um acessório clássico do verão, conferindo um toque natural e boémio às produções. Essas são apenas algumas das tendências de moda para o verão, que podem ser adaptadas de acordo com o estilo pessoal de cada um. Até à próxima! No programa de hoje, a Beatriz dá-nos a conhecer uma história de sucesso na adesão à União Europeia, a Estónia, onde o salário médio aumentou 45 vezes desde 2004. Em Portugal, contentamos-nos com poucoxinho. É a diferença entre políticos competentes e políticos do poucoxinho. A primeira-ministra da Estónia defendeu, em entrevista à Lusa, que o país é uma história de sucesso no alargamento da União Europeia e que tem hoje a voz que durante décadas a União Soviética silenciou. A primeira-ministra da Estónia revelou que desde a adesão à União Europeia em 2004, o salário médio aumentou 45 vezes, a pensão média aumentou 60 vezes e os preços, durante este período, aumentaram pouco mais de 5 vezes. A prosperidade aumentou para a nossa população, assim como o nosso produto interno bruto. Por isso, de facto, somos uma história de sucesso no alargamento. Ser europeu está na nossa essência, completou Kaja Kallas. Já o éramos europeus antes da ocupação, mas ficámos um pouco esquecidos detrás da cortina de ferro, argumentou, rejeitando, por essa razão, o discurso utilizado pelos partidos políticos tendencialmente nacionalistas que descrevem o que acontece lá na Europa, como o Partido Popular Conservador de Martin Helm. A primeira-ministra sustentou que a Estónia faz tanto parte da Europa quanto Espanha, Portugal, França ou, por exemplo, a Alemanha. Kaja Kallas acrescentou que duas décadas depois do último grande alargamento, os países do Báltico, particularmente a Estónia, têm uma voz que durante meio século foi silenciada, fruto das pretensões de Moscovo. Todos os países europeus acrescentam algo valioso. Há experiências históricas, geográficas diferentes e forças também distintas. Mas usemos isso tudo em prol da Europa. Para nós, ser escutados e tratados como iguais é valiosíssimo. Não tivemos voz durante 50 anos, por isso valorizamos muito o que temos hoje, explicou, reconhecendo que o país tenta não abusar nas reivindicações que faz. A proximidade à Rússia fez com que o país ganhasse outra relevância depois da invasão da Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022, e a Estónia quer apresentar-se como um parceiro construtivo para encontrar compromissos e soluções. A Mafalda sugere uma viagem até ao Parque e Fundação Serralves, onde durante este ano decorre o centenário deste espaço cultural. Apresenta algumas linhas do programa comemorativo. Na apresentação da programação para este ano de centenário do Parque, a Presidente da Fundação de Serralves, Ana Pinho, lembrou que as memórias de cada um contribuem para o conhecimento do Parque, das suas sociabilidades que compõem a sua história, da sua relação com a cidade, da forma como os jardins e os lugares se têm perpetuado e transformado. Ana Pinho sublinhou que todas as memórias são imagens particulares de momentos e sensações, são retratos de como o Parque tem influenciado e sido influenciado por todos os que passam por ele. O programa de recolha de memórias inclui entrevistas com responsáveis pelas políticas e gestão do parque e da Fundação de Serralves, frequentadores, visitantes e outros protagonistas. A 25 de maio irá realizar-se a apresentação pública e publicação na internet das entrevistas realizadas, devidamente indexadas e classificadas, acrescentou. No âmbito da programação dos 100 anos, destacam-se também, segundo a diretora do parque, Helena Freitas, novos projetos infraestruturais, como a nova horta pedagógica, a estufa e os novos caminhos da quinta, que permitirão uma acessibilidade universal. Ao longo do ano, continuará a ser desenvolvida uma programação regular de conversas, que será complementada com uma preparação contínua no Tree Top Walk, na Casa dos Jardineiros, nos Charcos e na Quinta, e com continuidade de atividades específicas, como os sons do parque, os mercados e as visitas temáticas e sazonais ao parque, entre outras. O parque continuará também a servir de palco principal de eventos que caracterizam Serralves, como, por exemplo, o Serralves em Festa, nos dias 2, 3 e 4 de junho, o BioBlitz, de 8 a 14 de maio, e a Festa do Outono, de 23 e 24 de setembro, além de conferências, exposições e apresentação do livro Parque de Serralves, 100 anos de história, a 18 de novembro. Ainda este ano, o parque terá a sua primeira exposição internacional na Ilha de Príncipe, em São Tomé e Príncipe, dedicada às reservas da biosfera dos países da língua portuguesa. Portanto, se ainda não conhece, descubra Serralves, divirta-se e boa viagem. Take a chance, shorty, leave your mans for me. Can I trust you? Grab this cam, shorty, only fans for me. By a show of hands, who won the fatal throw them hand. Told me show a bench, play a card, don't show your hand. Necklace gave me shoulder cramps, pinky ring your show advance. I just sent the telegram, grandma, you're bored of man. Necklace gave me shoulder cramps, pinky ring your show advance. Bracelet, rollie, both them dance, a half a mil on both them hands. I'm a trap nigga, better watch your hook. Ain't no gap nigga, kicking in your door. Chrome Hardy, I just bought the whole store. Blew a hit up, now they call her the GOAT. Turned the swag up, her last nigga was broke. Bought all them bags for her, can't fit them in her closet. She can change her filter at least about 3 times a day. And use a condom, we fuck 3 times a day. This bitch so pretty, I wanna skate it on her face. I done took the Adderall just to count up my cake. I'm going Bugatti shopping, fucking up this paper. First time I smashed it, I was highly sedated. It get past 3 a.m., I'm way out of my mind. Cost 380 and it barely got any diamonds. Skeleton, face, spending rack off. My lawyer gon' eat the case, that's what these rats for. Necklace gave me shoulder cramps, pinky ring your show advance. I just sent the telegram, grandma, you're bored of man. Necklace gave me shoulder cramps, pinky ring your show advance. Bracelet, rollie, both them dance, a half a mil on first one. Call up Pluto, Metro, shoulda put me on the first one. Niggas swear they bitch the baddest, I just bagged the worst one. Niggas and they feelings over women, what you heard of, son? I smash before you birth, son. Flacco hit it first, son. Still don't trust shoes, always up. Never them. Heard you drop your latest shit. Funny how it just came and went. Money long, but you know I gotta keep it trim. Her waist small, but she ain't slim. They call me Flacco Jody, but I'm him. This shit changed, bitch. Upgraded a lame, bitch. Stay up in your lane, bitch. My wrist a plain Jane, bitch. She fuck me cause I'm famous. And they don't speak my language, but bet she know my name, bitch. A stainless, cause I don't trust a thing, bitch. Fuck on her tongue, but really I just hit a lick. No more Balenci, I'm getting really tired of Rick. Tired of that shit. Cough up a lung, that Bloomin' new Biscotti hit. first of the month. I'm living in your head rent free. Necklace game, shoulder cramps. Pinky ring, your show advance. I just sent a telegram. Grandma, you bored a man. Necklace gave me shoulder cramps. Pinky ring, your show advance. Bracelet, rollie, both of them dance. A half a mil on both of them. I'm a trap nigga, better watch your hoe. Can I trust you? Ain't no doubt, nigga, kicking in your door. Chrome Hardy, I just bought the whole store. Blew a hit up, now they call her the GOAT. Turned the swag up, her last nigga was broke. Bought all them bags for her, can't fit them in her closet. She can change her fit at least about 3 times a day. Fuck keeping this shit hip-hop. I wanna see a fuck nigga bleed out. E agora ficamos com algumas das muitas atividades realizadas no nosso agrupamento. Destacamos as várias atividades que têm decorrido no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril em todas as escolas do agrupamento. No dia 23 de Abril, decorreu na Escola Sede um mega concerto em que toda a escola cantou canções de Abril, ao som das flautas tocadas pelos alunos. Todo o espetáculo foi magistralmente coordenado pelos professores Vítor Jordão, Miguel Augusto e Paulo Albuquerque. Os nossos parabéns. Exposições com trabalhos elaborados por professores e alunos, testemunhos de quem vivenciou este dia em 1974, sessões de cinema, distribuição de cravos, momentos musicais e declamação de poemas. Parabéns a alguns alunos do 2º ciclo e à professora Cristina Dias, que os coordenou, por terem recriado, de uma forma exemplar e vestidos a rigor, a divulgação da Boa Nova, fim da ditadura, início de uma nova era, por parte dos militares do MFA. Em direto... Bom dia, cidadãos. Somos o MFA. Não tenham medo. Não queremos fazer mal a ninguém. Queremos a paz. Comemoramos 50 anos da Revolução de Abril. Abril trouxe o fim da ditadura de Estado Novo. A extinção da PIDE aboliu a censura. Pôs fim à guerra colonial. Preparou eleições livres e democráticas. A redação de uma nova Constituição. Igualdade de todos perante a lei. Liberdade de pensamento, opinião e expressão. Liberdade de reunião e associação. Direito à saúde, à educação e ao trabalho. A proibição de trabalho infantil. Neste dia queremos partilhar convosco o símbolo da Revolução. Então, estes nossos queridos alunos do 6º ano, em primeiro lugar, muito obrigada por vocês estarem aqui connosco, recriaram a Boa Nova e no dia 23 vocês estiveram na nossa escola, na escola sede, onde fizeram esta apresentação. Dar-vos os parabéns, eu gostei muito, vocês foram a todas as salas, ou quase todas as salas do agrupamento, e distribuíram os cravos, não é? Agora também gostava de vos perguntar, em primeiro lugar, se vocês gostaram de participar nesta atividade. Sim. E perguntar-vos o que é que vocês, qual foi a ideia com que vocês ficaram do 25 de Abril? Da liberdade. Sim. Foi um dia muito importante, a da nossa sociedade. Então, tu és o Duarte? Sim. Então diz-me lá porque é que tu achas que foi um dia muito importante, Duarte. Porque aconteceu uma revolução histórica no nosso país. Sim, e mais? Trouxe a democracia. Trouxe a democracia. Tivemos liberdade de expressão. Sim. Tivemos a extinção da PIDE e da ODGS. Sim. Aboliu a censura. Eu acho que nós com a revolução conseguimos obter mais liberdade, tanto de expressão como de opinião, conseguimos já ter mais liberdade e conseguimos já fazer coisas mais livres e sermos mais livres do que éramos antes. Muito bem, António. Porque vocês também aprenderam do que era a vida, do que era... já falaram ainda alguns aspectos importantes do que era a vida antes do 25 de Abril. Certo? Sim. E, portanto, havia muitas proibições. Sim, é verdade. Vocês recordam-se de algum nome que tenham estudado, de alguém importante que tenha marcado esta revolução? Salgueiro Maia. Salgueiro Maia. António de Spinola. Diz? António de Spinola. Espínola. Espínola. Eu acho que esta parte vai ter que ser cortada. Ok. Houve mais alguma coisa que vos tivesse marcado, que vocês... Eu de maneira nenhuma não sou professora de História, sou professora de Matemática, portanto não sou bem a pessoa indicada para vos fazer determinadas perguntas. Mas houve, vocês já disseram aqui aspectos muito importantes, já referiram aspectos muito importantes, mas houve assim mais alguma coisa que vocês gostassem de falar ou de dizer? Portanto, já estudaram, já passou o dia. Não, nós estudamos. É diferente. Já estudamos alguma coisa, não é? Já estudamos. O 25 de Abril. Sim, e a Constituição. Sim, já foi estudado. Não, o 25 de Abril. E a Constituição. Ai, acabou de começar a matéria. Então, olha, eu resta-me mais uma vez agradecer a vossa presença e dizer-vos que realmente foi um momento muito bonito e que marcou as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril de 1974. Obrigada, sim, pela vossa participação. Tchau. Têm sido momentos repletos de emoção e espetacularidade que espelham a vivência e a mensagem deixada pelo 25 de Abril, sempre. Agradecimentos especiais a Matilde Martins, Mafalda Correia, Beatriz Pado, José Ribeiro, Ana Ribeiro, Diana Diniz, Ricardo Neves, Sebastião de Campos Alves, Duarte Vieira, Basílio Lima e Ana Mendonça e os nossos convidados especiais, Manuela Pinto e militares do 6º ano. Na revisão e edição de textos, Basílio Lima. Na sonoplastia, Sebastião de Campos Alves e Ricardo Neves. E a todos os nossos ouvintes, continuem bem. Continuem na companhia da Rádio Boa Nova. A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital.